Eles voltaram para Jerusalém e para Judá, cada um para sua própria cidade, em companhia de Zorobabel, Jesuá, Neemias, Azarias, Raâmias, Namani, Mardoqueu, Bilsam, Esperete, Bigvai, Neão e Baaná. E esta é a lista e o número dos que retornaram, pelos chefes de família e respectivas cidades. Os descendentes de Paróis, 2 e 7, 2 de Cefatias, 37, 2 de Ara, 6 e 5, 2 de Patmoabe, por meio da linhagem de Jesua e Joabe, 2 de Tento, 8 de Elão, 20, 104, de Zato, 84, 5 de Zacai, 7 Nei, o Cero de Binui, Cie, dia de Bebai, tem em 2, 8 de Asgad, 2, 3, 102. De Adonicão, Seamemi, 7 de Dibivai, 2. Pelos chefes de família e respectivas cidades. Os descendentes de Parós, 2, 7, 2 de Cefatias, 37, 2 de Ara, 6, 5, 2 de Patmoabe, por meio da linhagem de Jesus e Joabe, 2, 88 de Elão, 1 do 20, 104 de Zato, 84, 5 de Zacai, 7, 0 de Binui, Seia de Bebai, Seementão, 8 de Asgad, 2, 3, 2. De Adonicão, Seamedei, 7 de Bibivai, 2. 007 de Adim, 655 de Ater, por meio de Ezequias, 98 de Rassum, 382 de Bezai, 334 de Harife, 102 de Gibeon, 95 da cidade de Belém e de Netofate, 288 de Anatote, 138 de Bete, Asmavete, 42 de Kiriate, Jearim, Sefira e Beerote, 143 de Ramai, Geba, Seemetruz, 1 de Micmais e 52 de Betel e Arim, de Eus, 3 do outro Nebo, Singotrelão, 2104 de Harim, 334 de Jericó, 345 de Lod, Hadi, de Ono, Sabim, 331 de Senaá, 390 os sacerdotes. Os descendentes de Jedaías, por meio da família de Jesuá, 97.3 de Imerum, 252 de Passur, 127.4 de Harim, 107. Os levitas. Os descendentes de Jesuá, por meio de Cadmiel, pela linhagem de Rodeva, 7 canos, cantores. Os descendentes de Asaf, Jadupá, de 8. Os porteiros do templo, os descendentes de Salum, Ater, Talmão, Acube, Hatita e Sobaio, 3 de 2. Os servidores do templo, os descendentes de Zia, Rassufa, Tabanote, Quero, Sia, Padom, Lebana, Agaba, Salmai, Hanã, Gidel, Gar, Reaías, Rezim, Necoda, Gazão, Uzá, Pazéia, Bezai, Meunine, Fuzim, Baquebuque, Agufa, Harur, Baslite, Meida, Harsa, Barco, Císera, Tamar, Nezias e Ratifa. Os descendentes dos servos de Salomão, os descendentes de Sotai, Soferete, Perida, Jaala, Darcon, Gidel, Cefatias, Ratil, Pokerete, Rezibaim e Amon. Os servos do templo e os descendentes dos servos de Salomão, Trinsteróide 2. Os que chegaram das cidades de Telmelá, Telharsa, Querub, Adon e Imer, mas não puderam provar que suas famílias eram descendentes de Israel. Os descendentes de Delaías, Tobias e Necoda, 642. E dentre os sacerdotes, os descendentes de Abaías, Cozi, Barzilai, homem que se casou com uma filha de Barzilai, de Gilead, e que era chamado por aquele nome. Esses procuraram seus registros de família, mas não conseguiram achá-los, e dessa forma foram considerados impuros para o sacerdócio. Por isso o governador determinou que eles não comessem das ofertas santíssimas, enquanto não houvesse um sacerdote para consultar o Urim e o Tumim. O total de todos os registrados foi 43.300 homens. Além de seus 7.337 servos e servas, havia entre eles 24.5 cantores e cantoras. Possuíam 7.36 cavalos, 24.5 mulas, 4.35 cúmalos e 6.73 jumentos. Todo o povo juntou-se como se fosse um só. Homem na praça, em frente da porta das águas.

em todas as cidades onde trabalhamos. Um sacerdote descendente de Arão deverá acompanhar os levitas quando receberem os dízimos. E os levitas terão que trazer um décimo dos dízimos ao templo de nosso Deus, aos depósitos do templo. O povo de Israel, inclusive os levitas, deverão trazer ofertas de cereal, de vinho novo e de azeite aos depósitos, onde se guardam os utensílios para o santuário. É ali que os sacerdotes ministram e que os porteiros e os cantores ficam. Não negligenciaremos o templo de nosso Deus. Os líderes do povo passaram a morar em Jerusalém, e o restante do povo fez um sorteio para que de cada 10 pessoas uma viesse morar em Jerusalém, a santa cidade. As outras 9 deveriam ficar em suas próprias cidades. O povo abençoou todos os homens que se apresentaram voluntariamente para morar em Jerusalém. Alguns israelitas, sacerdotes levitas, servos do templo e descendentes dos servos de Salomão, viviam nas cidades de Judá, cada um em sua propriedade. Estes são os líderes da província que passaram a morar em Jerusalém. Além deles veio gente tanto de Judá quanto de Benjamim viver em Jerusalém. Dentre os descendentes de Judá, Tarias, filho de Uzias, neto de Zacarias, bisneto de Amarias. Amarias era filho de Cefatias e neto de Malalio, descendente de Perez. Maaseias, filho de Baruque, neto de Corrozebes, neto de Azaías. Azaías era filho de Adarias, neto de Joiaribe, bisneto de Zacarias, descendente de Selá. Os descendentes de Perez, que viviam em Jerusalém, totalizavam 40 os homens de destaque. Dentre os descendentes de Benjamim, Salu, filho de Messulão, neto de Jode, bisneto de Pedaías. Pedaías era filho de Colaías, neto de Maaseias, bisneto de Itia, tataraneto de Jesaías. Os seguidores de Salu, Gabá e Salai, totalizavam 918 homens. Joel, filho de Zicri, era o oficial superior entre eles. E Judá, filho de Senua, era responsável pelo segundo distrito da cidade. Dentre os sacerdotes, Jedaías, o filho de Joiaribe, Jaquim. Seraías, filho de Ias, neto de Mesulão, bisneto de Zadok. Zadok era filho de Heraiote, neto de Aitube, supervisor na casa de Deus. E seus colegas que faziam o trabalho do templo totalizavam o atendor 2 homens. Adaías, filho de Jerão, neto de Pelaías, bisneto de Anzi. Anzi que era filho de Zacarias, neto de Passur, bisneto de Malquias. E seus colegas que eram chefes de famílias totalizavam 24 homens. Amassai, filho de Azareu, neto de Azai, bisneto de Mesilemote, tataraneto de Imeu. E os seus colegas que eram homens de destaque totalizavam sem voetal de um oficial superior. Deles era Zadiel, filho de Gedolim, dentre os levitas Semaías, filho de Hassub, neto de Azricão, bisneto de Hassabias, tataraneto de Buni, Sabetá e Josabade, dois dos líderes dos levitas encarregados do trabalho externo do templo de Deus. Matanias, filho de Mica, neto de Zabdi, bisneto de Asaf, o dirigente que conduzia as ações de graça e as orações. Baquibuquias, o segundo entre os seus colegas. E Abida, filho de Samua, neto de Galau, bisneto de Gedatum. Os levitas totalizavam 24 na cidade santa. Os porteiros Acub e Talmon e os homens dos seus clãs eram de 102 homens que guardavam as portas. Os demais israelitas, incluindo os sacerdotes e os levitas, estavam em todas as cidades de Judá, cada um na propriedade de sua herança. Os que prestavam serviço no templo moravam na colina de Ofel. Isia e Gispa estavam encarregados deles. O oficial superior dos levitas em Jerusalém era Uzi, filho de Bani, neto de Hassabias, bisneto de Matanias, tataraneto de Mica. Uzi era um dos descendentes de Asaf, que eram responsáveis pela música do templo de Deus. Eles estavam sujeitos às prescrições do rei, que regulamentavam suas atividades diárias. Petaías, filho de Mesezabiel, descendente de Zerá, filho de Judá, representavam o rei nas questões de ordem civil. Alguns do povo de Judá foram morar em Kiriat Arba e em seus povoados ao redor, em Dibom e seus povoados, em Jecabzeu e seus povoados, em Jesus, em Moladá, em Bet-Pelete, em Azar-Sual, em Berseba e seus povoados, em Ziclag, em Meconá e seus povoados, em Enrimon, em Zorá, em Jarmut, em Zanoá, em Adulão e em seus povoados, em Laques e seus arredores, e em Azeca e seus povoados. Eles se estabeleceram desde Berseba até o vale de Rinom. Os descendentes dos benjamitas foram viver em Geba e Quimás, Aia, Betel e seus povoados, em Anatote, Nob e Ananias, Azor, Ramá e Gitaim, Hadid e Zeboim e Nebalat, Lodion e no Vale dos Artesãos. Alguns grupos dos levitas de Judá se estabeleceram em Benjamim. Estes foram os sacerdotes e os levitas que voltaram com Zorobabel, filho de Sealtiel, e com Jesuá, Seraías, Jeremias, Esdras, Amarias, Maluque, Atos, Secanias, Reu, Meremote, e do Ginéton Abes, Miami Marias, Bilga Semaías, Joiaribe Gedaías, Salu Amoque Riquias e Gedaías. Esses foram os chefes dos sacerdotes e seus colegas nos dias de Jesua. Os levitas foram Jesua, Binui, Cadmiel, Serebia, Judá e também Matanias, que junto com seus colegas estava encarregado dos cânticos e ações e graças. Baquimbuquias e Uni, colegas deles, ficavam em frente deles para responder-lhes.